pensar. Não fosse o sono, qual pupila desmaia, eu lhe diria da dor que esse meu peito adotou. Só falaria de mim, triste do jeito que estou. Pra poder lhe deixar uma vontade pra no fundo guardar, e lembrarei de você não só dos dias azuis, e sonharei com você luz apagar. Agora os olhos ensaiam. Não fosse o sono, qual pupila desmaia, eu lhe diria da dor que esse meu peito adotou. Só falaria de mim, triste do jeito que estou. Uma estrada pra poder lhe deixar, uma vontade pra no fundo guardar, e lembrarei de você não só dos dias azuis, e sonharei com você nos apagar.